Estamos de volta com o podcast Ready to Rumble, meus amigos. Eu estou de volta aqui, quem vos fala é Fábio Corbari. E está aqui mais uma edição do podcast Ready to Rumble, a 42ª, hein? Quem diria, nunca na história desse país houve um podcast aí com tantas edições sobre a luta livre. Muito tempo que eu não fazia isso, a conversa aqui com grandes pessoas, grandes amigos. Espero que vocês gostem, porque hoje vai dá o que falar nessas edições aqui, assuntos bacanas. Vamos falar da luta livre americana, luta livre brasileira, a luta livre turca, belga, universal, a luta livre moleque da Várzea, né? A luta livre que todo mundo gosta de acompanhar. Vamos falar da BWF, no qual o seu talento todo mundo viu, de pay-per-view, de UFC. Vai estar um podcast bem bacana nessa 42ª edição. E quem vai estar aqui comigo não é, né? Não é pouca coisa, não. É esses verdadeiros gladiadores do terceiro milênio aqui que vão colaborar aqui. Foi um verdadeiro golaço, né? Esperem aí, fiquem com a gente até o final, que vai valer a pena. Então já vamos apresentar essa turminha do barulho aqui, né? Esse pessoal que tá aqui num horário nada fácil pra gravar aqui no raiar do dia. É um horário bom pra discutir aí sobre wrestling, sobre luta livre, sobre tudo que a gente gosta de ouvir. E pra começar não podia faltar, né? O nosso repórter aí que tá cobrindo todos os eventos de telecatch, eventos de MMA. O também, né? Que apresenta os podcasts, eu estou aqui roubando o lugar dele, mais uma vez. Luiz Lanzoni, se apresenta aí, pessoal. Um prazer estar gravando com você novamente. Salve, salve, pessoal. Grandes amigos aí. Valeu, Corbag. É, roubando, né? Quem manda é seu dono do blog, mas tudo bem. Quem é tonto ia discutir, mas tudo bem, né? E vamos falar. Domingo, pessoal, tem Choque Rave, cobertura exclusiva do Guilherme Rumble. Evento de MMA aqui em Bolsa, da Star Região. E vamos comentar muito sobre a luta livre nacional, luta livre americana, só que já vou começar. Filha de uma... Grande Luiz Lanzoni, já ia armando mais uma cobertura, né, provando que não é só um rostinho bonito, né, Lanzoni? Tá dando show aí nas coberturas. Rostinho bonito é o que não tem, né, vamos combinar. Ah, tá bom então. E digo mais, caros leitores, WrestleMania 28 vem aí, né? Não duvidem do nosso blog, capaz de Lanzoni estar lá presente acompanhando esse evento. Opa, se Deus quiser, é um grande sonho. Toma o Michel Sardão, pô. É isso. E quem tá aí também, né, tá sempre presente. Vocês já ouviram aí o orgulho da família Modeste, né, o menor trapézio de Curitiba. Diz aí, Modestinho, como é que vai? Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Modestinho. E eu só tenho uma frase a dizer: quer moleza, senta no pudim. Eu vou explicar no meio do podcast, mas quer moleza, senta no pudim. É profundo, hein? Depois de uma frase tocante dessa, né? Frase de poeta, vou apresentar mais um pessoal, nossos companheiros, amigos de blogs, companheiros nossos diretamente aí do Wesley. Ricardo Lama. Do Ega Vampetoca. Ama todo mundo, garotinho. Mas que tá aqui mais uma vez com a gente, em parceria aqui conosco, o pessoal do Wesley Maníacos. E chamo primeiramente aí o nome mais florido dessa edição aí, o grande florista. Como vai, florista? Tudo bem? E aí, galera do Garage to Rumble, grande prazer estar aqui de novo gravando o podcast com vocês. Muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer grande também estar gravando aí a primeira vez com o Corbari. Foi o cara que me fez pegar gosto da blogosfera. É, e não, eu sou florista, mas eu não vendo flores. Ah. Eu tentei me explicar o que significa esse teu nick. Mas nós que agradecemos aí. Melhor que fresco é, né? É, o Gustavo tá com um novo apelido também, né? Que é chamar no Facebook de mormaça aí, né? Que não parece, mas queima. Vai ter as outras edições aí com o Gustavo, que era pra estar aí também. Mas deu uma sumida, mas, né, agora um momento tênebre aqui, porque é uma pessoa meio obscura, sem muitas palavras, mas que age muito bem aí, o Apocalipse, como vai? Salve, galera, uma honra estar gravando esse podcast, ainda mais sabendo que eu não vou ter trabalho nenhum pra editar ele. Nossa. Muito boa. Apocalipse é o cara que faz o trabalho duro no Maniacast. É ele que edita o podcast. Eu Lanzoni, Modesto, lê muito bem como é que é editar um podcast, não é nada fácil. Não, pra vocês é mole, vocês pelo menos dividem o trabalho. Vamos ver, acho que hoje vai ser fácil de editar, porque o pessoal aqui é fera. E tá aí o Lanzoni, o Modestinho, o Florista e o Apocalipse, o pessoal do Wesley Maníacos. Né? Vou dar uma de Július agora, né? Essa propaganda valeu R$3,47. Nossa galerinha pra colaborar em nossos assuntos. Que hoje tem assunto bastante aí. Fica com a gente até o final, que hoje, hein, vai ter muita coisa bacana pra discutir. Como eu tô voltando, vou ter que trazer aí à tona uns velhos quadros, pessoas, né, muitos sentiram falta, que é a cartinha dos leitores, né? Não sei se a gente ultimamente não estão recebendo muitas cartinhas de leitores, nem de ouvintes, né? Sempre tem aqui o pessoal tem a voz, quem comenta sempre é lembrado aqui nas nossas edições. Só que como eu tô apresentando, vou passar aí essa missão pro Lanzoni, dizer aí o que tem de cartinha dos leitores, se é que tem alguma coisa pra gente colocar aqui na edição, Lanzoni. Bom, pessoal, lembrando sempre, a gente voltou com o e-mail do podcast, podcast.grtr@gmail.com. Vale muito a pena, a gente vai agradecer se você mandar pra lá sugestões, críticas mesmo, ou até pedindo pra participar, mandem pra lá, podcast.grtr@gmail.com. Bom, as cartinhas dos leitores dessa edição veio dos comentários da última edição, da edição número 41. O Jim, novo membro do Gerard Rumble, né, conseguiu a vaga como autor há poucas semanas, falou que foi um dos melhores podcasts que ele já escutou. Tem que chamar mais o pessoal que participou. Ponto positivo aí pro Modesto, Modestinho, Luiz Lanzoni e Florista. Amém. Gostaria muito de participar, pena que não tem microfone. Agora você virou autor, Jim, tá na obrigação de comprar, hein? Não tô querendo falar nada, mas valeu aí por participar. Dizer que a gente tá cumprindo aí, o Florista aí de novo, e o Modesto não tá aí, porque alguém tem que pagar. Tá brincando, né? Ele já tá dormindo nesse horário, mas pela edição, alguém tem que pagar as contas na casa. Pela hora que é, né? Tá na hora mesmo do Modesto tá dormindo, né? E todo mundo devia estar dormindo, mas a gente tá... Eu sou da noite. E aí, tem mais? Outro comentário bem bacana que vale destacar foi do Pedro Henrique Souza, que, cara, esse podcast foi realmente foda, gostei muito, a edição ficou muito boa, ponto positivo pro Lanzoni, mas tudo bem, microfones estão bem melhores, ponto positivo pra todo mundo, porque o pessoal tava reclamando pra caramba dos podcasts do Great Amo, dos microfones, e ele tá falando aqui uma sugestão, saí do Vietnã, irmão, Espero que vocês façam um programa sobre a rivalidade HBK vs Hearts, porque lançou o DVD e deveria dar muito pano pra manga. Boa. Olha, Pedro, sua sugestão é muito boa, assim como a do Luiz Garavello, que nas próximas edições deverá estar aqui. Inclusive o Luiz vai participar do nosso podcast. O Luiz, que inclusive é membro do podcast, a gente chamou ele faz algum tempo já, só que a edição que ele participou não saiu. Só o cara sabe muito de luta livre e vale a pena. E Pedro, essa sugestão vai ser bem-vinda e com certeza teremos aí uma novidade, um podcast sobre a rivalidade HBK vs Hearts. Ah, só comentar esse comentário aí, tá anotado, e é mais um dos podcasts que está, né, anotado aí pra acontecer. A gente tem várias edições aí que o pessoal já falou, especial Undertaker. Mas o que tá no topo da lista é do Votopomene, hein? Também, tem vários. Luiz Lanzoni tem que ser o guest, né? Uma entrevista exclusiva, né, com o participante número 1, né? Já que é amigo do Sr. Dan aí, pessoal, dá pra trazer informações bacanas. Já que fechamento puro do Sedan. Só pra acreditar, já que o Lanzano tocou aí no assunto do Luiz, ele também mandou aí uma cartinha, mandou uma pauta pra gente fazer muito bacana, que a gente já não vamos dizer o que é, pretendemos gravar no próximo edição com ele aqui presente, Modeste, Florista, Apocalipse, todo mundo que quiser participar vai estar aí, então o pessoal aguarde aí que vai ser bacana. Na verdade não, porque já tá todo mundo decidido, mas tudo bem. Bom, vamos pro próximo comentário. Foi pro nosso administrador, Gustavo, né? Falando, representaram, pena que não estava, incrível. Últimos 5 que eu gravei não saíram. Agradece ao bom baiano Thiago, viu? Que foi quem fez a gravação dos últimos que você fez. Eu também, que deu, o que saiu não deu certo, ficou muito ruim. Foi você, Ricardo e o Thiago, né? Acho que preciso de um banho de sal grosso para tirar o Urukubaka. Nossa, que bonito. Mas ok, se continuar bom assim, dá para se tocar o podcast em mim. Se bem que minhas fãs irão reclamar. Ô Gustavo, você tem que lembrar de uma coisa. A Lacraia, que era quem fazia pressão para você continuar no podcast, morreu. Então não tem mais pressão, velho. Oh, tadinho. Ah, tem o Godoy, cara. Ah, tem o Godoy, né? Esqueci. Só tem duas pessoas que querem que o Gustavo grave. A gente, pra não dizer que não, a gente até procurou ele pra gravar aqui. Essa edição com certeza, né, vai ao ar, então mais uma edição que acontece e o Gustavo não está por gordice dele. Isso aqui é apostar quanto? Na próxima edição ele vai gravar e não vai sair pro ar, mas tudo bem. Que isso. Vamos fazer de proposta, tá ligado? Pra outro lado. Fazer uma gravação de sacanagem. Falar que tá gravando e não vai estar tá gravando. Vai dar um trabalho do caramba, hein? Fazer uma pauta, falar, é? Inventar uma história toda. Patrolar um menino vale a pena. Gostei desse círculo de amizade de vocês, hein? Opa! Tamo junto, pô. Inclusive, esse pra edição é uma dessas. A gente tá só aqui pra trollar vocês dessas maníacos aqui. Essa edição não. Que bom, você que sabe, cara. Tá sendo gravado. Isso vai pro ar de um jeito ou de outro. Acredito. Do Apocalipse eu tenho medo. Eu acredito em tudo que ele fala. É o soldado do fim do mundo, cara. É isso aí. Mas é isso. Tem mais, Anzônio? Tem o último aqui que vale a pena, eu acho, comentar. É o último comentário até o momento, que é do Luiz Grow. Ele achou o podcast muito bom e vai começar a acompanhar o blog por causa desse podcast. A gente agradece ao Luiz por esse reconhecimento e valeu, acompanhe-se o Garrett Rambo, que vale a pena. Eu também queria mandar um alô, aproveitando já esse espaço, pro pessoal do Fanáticos por MMA. Hoje teve uma discussão que eu acabei colocando pro wrestling. Caiu sobre o Sony, eu comecei a falar que o Sony tem fala sobre pro wrestling. Aí o cara queria falar pra mim que eu não conhecia pro wrestling, e eu só sou analista desse blog aqui, tá? Mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Não, só pra complementar aqui, que tem um comentário que passou, que é do pessoal da equipe da Phil. Que... Sim, eu acabei me esquecendo, desculpa. Não, mas eu tenho certeza que eles estão sempre presentes, a gente sabe. Eu, Taita, todo o pessoal aí que acompanha a Phil, sempre tá acompanhando o blog. E o Fábio Corbaglia não leu o comentário, né? Deixa eu ler o comentário aqui. Galera, pessoal da equipe Phil, galera, podem acreditar que nós acompanhamos vocês também. É sempre bom saber que a galera, tanto a parte profissional, quanto a pessoal que se diverte com a nossa federação. Sobre Titan, realmente ele teve que se retirar e ir para Minas Gerais por motivos pessoais. Mas mesmo assim, estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo e próximo ano vai ser melhor e vai ser o nosso ano. Aí sim, equipe Phil, vocês merecem muito e eu sou bem sério, gosto muito de vocês. Eu dei uma entrada hoje no site de vocês, o site continua bem legal, sabe, vocês estão merecendo e eu espero ano que vem, com certeza, saia o CT da Phil, ganhe o próprio ringue e mandar uma crítica até mesmo com o Ricardo. Não faça brincadeirinhas assim com a Phil, que a Phil não merece. Corinthians nunca vai ganhar a Libertadores. Tá falando que a Phil não vai ter o próprio CT e o Ringo? Olha, Ricardo, olha o Papetoca, porra. Oh, brincadeira, é mais fácil. Isso teria que ser uma enquete com uma resposta só, né? Com uma alternativa só, né? É mais fácil a TNA ultrapassar a WWE. Melhor. É mais fácil o Michel Cerdan trazer a TNA para o Brasil. Nossa, que eu conheço o campeão da Libertadores. Espetou de novo, hein, Lanzani? Tá louco, hein, cara? Mas a gente vai passar ainda, Chad. Ele quer porque quer tocar nesse assunto. Mas a gente vai ainda comentar isso daí e dizer que o pessoal da FIO aí, a gente sempre tá junto. E quando tiver algum evento, alguma. Mais uma apresentação deles, Lanzoni estará lá, né? Quando possível. Que... Ah, ó, e Michel Cerdão estará aqui no podcast, hein? Agora falando sério. Não, calma aí. Eu já falei pro pessoal da FIO, eu até comentei com eles. Na época eu falei com o Titã, mano, que vontade que eu tenho que ir pro Rio. Mas, sério, eu já cobrei o senhor Ricardo Vampetoca e já cobrei também o Jack. Uma vez só, virei. Na verdade, não cobrei, né? Porque. Quem é esperto não... blog não se cobra. É, né? Então, eu falei, pô, Jack, seria legal você fazer uma matéria com o pessoal da FIO, né? Mas estamos no aguardo. Eu posso eu tô tentando ver aí pra fazer uma participação até no podcast, já que eu conheço pelo menos um ali, pessoalmente não, eu conheço um, já da blogosfera já há muito tempo, que ele luta na FIO, que é o... Até falei no último podcast... aqui, que é o Paulo Roberto, que é o Loki, e eu posso tentar ver isso aí, a gente, sei lá, colocar a galera da FIO pra participar de um cast, ia ser bacana. E então foi esse mais os comentários, as cartinhas dos leitores. Gostei de você, Lanzoni, lendo, acho que tá aí uma nova trabalho pra você. Você vem aqui, lê as cartinhas e pode retornar para o que estava fazendo, as próximas edições. Para o seu lugarzinho na potência. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tô zoando. Ela pode sentar ali no canto e esperar a sua vez. Você vê, o cara tenta dar um ar todo profissional. Sei que tem, impressiona o chefe. Aí chega, nós vamos ver. Chefe, ó. Tipo, caguei. Vai, tenta lá um pouquinho, mas tudo bem, né? Tenta lá, cara. Quem então? É bem típico de estagiário isso. É, exatamente, mas tudo bem, né? Mas quem quiser participar já sabe como tem os comentários aí do próprio post. Tem. Quem quiser aí mandar algo só para nós lermos aqui, tem o e-mail. Diz aí qual que é o e-mail, Lanzoni. podcast.grtr@gmail.com. E é isso aí, quem quiser participar, mande o que quiser, vídeo, imagem, se for mulheres, fotos também, tudo tem de uma vontade. Opa, agora pode deixar meu e-mail, posso deixar meu e-mail também, pra caso alguma mulher mandar a foto e tal. Como é que era? Pensei que você ia mandar foto. Não, que isso. Mulher, viu? Então não adianta mandar não, viu, Godoy? Mas tem que ser mulher ou... Se o cara pode se sentir mulher, de repente ele manda. Qual o problema? Não. Você é mulher de verdade, irmão. De verdade? É uma mulher. Tá achando que cara de brincadeira aqui não é WrestleManiacos, não, pô. Tá louco. Nossa. Vamos bater o sino do ringue. Todos estão liberados, a mulher que quiser. E também tem os Twitters aí dos nossos participantes, do blog. E mais pra frente também vai ter um perfil aí, Modestinho falou que vai fazer um perfil de Facebook, já que o pessoal tá virando Facebook. Pra quê? Realmente. Porque o bagulho tá indo pro Facebook, velho. Tá bom. É, os Facebookianos estão crescendo. E porque o bagulho é louco, tá ligado? É, tá. Aí tem controvérsia, mas tudo bem, vai. Continua. Facebook, Twitter, MySpace e afins. E até aquela porra nova do Google que ninguém mexe. Que ninguém mexe. Isso, Google More. É isso aí. Google More. Que porra, Google More? Google More. É, Google com aquela cruzinha, cara. Google More. É, Google. mais do Google Plus. É, a gente vai dominar o mundo. É, se bem que se você parar pra prestar atenção e entrar no Google hoje em dia, você vê que parece que a Ana Maria comprou uma parte no Google, né? Porque tem lá no cantinho mais você. Não entendi essa merda. Essa fera aí, bicho, grande. Contanto que não apareça do lado a propaganda do Carrefour, cara, tá de boa. É verdade. Depois desse show aí de humor, a gente vai pro nosso pauta aí, pros nossos assuntos já citados. E vamos puxar o primeiro então aí. Todo mundo aí assistiu nessa segunda-feira, vamos começar aqui já com um assunto que eu sei que o Lanzoni vai pular de alegria, que foi a apresentação da BWF no programa Qual é o Seu Talento do SBT. Acho que todo mundo acompanhou, quem não acompanhou aí tem X vídeos postados em todos os blogs para acompanhar. Cuidado. Cuidado. Eu assustei, confesso que eu assustei agora, hein? Cuidado com a propaganda. A menos que você coloque lá no Gallery to Rumble aí um blog do blog hall lá de vocês, colocar o link direto aí. É isso aí, mas quem não viu, e eu quero saber a opinião de vocês, se acharam da apresentação e também no resultado, que pra quem não viu, a WWF, pela tristeza de vários, né, e pelo não entendimento de todo mundo, não passou de fase. O que vocês acharam da apresentação, principalmente, da BWF no programa? Pra começar, com o Modeste, que eu sei que ele tá doido pra falar aí. Ah, foi massa, foi tipo, a galera se dedicou, cara. Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, do que aconteceu no Qual o Seu Talento, vou falar mais da luta. Ah, foi legal, foi lá aquela... Foi uma triple threat, né? Vou falar, não... Acho que não... Qual que é o nome em português pra uma luta sobrevive, de um tripla? Deixa eu ouvir. É, sobrevivente. Sobrevivente, isso. A luta foi bem legal, tipo... Ou até o Miranda, é que metade da luta o Anjo Lourio e o... Sônico, né? Isso. O Sônico, eles foram contra o Xandão lá, né? Dois magrinhos, magrinho em comparação, assim, ao Xandão, né? Mas foram lá e fizeram um grande espetáculo. Não, mas no final lá, quem ganhou foi o Anjo Loiro lá. Ele deu um chute lá no Sônico e conseguiu derrubar o Xandão. Só pra explicar, a luta. Vou cortar pra você que eu falei a luta, mas quem não viu não sabe quem foi, né? Então foi um dos Jafaris sobrevivente, que quem teve lá presente foi o Anjo Loiro contra o Sônico, né? Contra o Gigante Xandão. E quem era o árbitro ali principal era o Bob Jr., fora de série Bob Jr., que eles fizeram uma luta, né, que eu achei interessante. Não tinha como montar um ringue ali no programa, né? Motivo óbvio. Então eles montaram ali um beco ali, né, galera? Montaram o cenário, né, cara? Montaram o cenário legal. Parecia até aqueles becos de filme americano, né? Um beco assim, sabe? Daí... Um bequinho sem saída. Só faltava ter um mendigo sentado ali no chão, aí ia ficar bem característico. Pô, mesmo. Ia ficar da hora, segurando uma garrafa de cachaça, sei lá. Exatamente. Não, mas daí, tipo, bem legal a luta e... É, só não gostei do resultado dos jurados aí, do grupo que passou mesmo pra final aí, mas não quero criar muita polêmica, então vou passar pro Corbari de novo. Diz aí, pessoal, quem pessoal do Wrestling Maníacos aí, o que achou da apresentação? Cara, eu só acompanhava esse programa do SBT pra ver a BWF e eu achei a melhor apresentação deles no programa essa de ontem, né? E, francamente, eles deveriam ter passado sim, cara. É lamentável. É, cara, eu achei a luta em si foi uma luta boa pra se ver. Entendeu? Até pelo que pelo que vocês mesmos disseram agora, a gente estava falando, que eles não tinham como organizar e preparar um ringue por causa das condições ali do programa, ao vivo, mas o cenário que eles fizeram, a qualidade dos lutadores, que é incontestável. Pô, o hit final do Anjo Louro pulando de cima da caixa ali foi demais, velho, aquilo ali. E sobre o resultado, né, cara? Não sei, cara, a gente tem muito que pensar, né? Isso. Acho que pra mim foi bom pela WWF poder estar mostrando o trabalho dela numa TV aberta, né? Coisa que hoje em dia o espaço já é quase zero. E eles conseguiram mostrar o trabalho deles. Eu achei muito bom. O resultado, lamentável, como o Apocalipse disse. Pra mim poderia passar, tendo em vista o outro grupo que passou, que eu prefiro nem comentar, né? Acho que é meio desnecessário falar. Grande talento, né, o grupo? Grandíssimo talento, nossa, vai tocar no Vale Funk mais próximo daqui do Rio de Janeiro qualquer dia desse. Mas vendo esse grupo que passou, eu tô vendo que eu tô deixando de ganhar dinheiro com meu primo, hein? Tá vendo? Não, o pior não está falando, estão se referindo ao grupo de funk, né? Eu já disse, o grupo que passou pra final, que foi os dois seres lá com um talento oculto lá, um talento escondido lá, que foi os dois travecos lá, drag kings, que brigaram e passaram. Ah, agora eu vou falar uma coisa, em comparação disso, e pra, em comparação com esse espetáculo, né, de funk aí, com o espetáculo da BWF, que vocês já acharam melhor, mas não adianta, né, cara, é o Brasil, pô. Eu vou ser bem sério, ó, eu não vou comentar aqui o resultado do programa, porque eu vou entrar em outras questões que não vale a pena. Eu quero, primeiramente, agradecer a esses guerreiros da BWF que levaram a essa arte que a gente tanto ama, chamada luta livre, como uma grande mídia, tá? E você vê a diferença, né, mano? Na semana passada nós tivemos a luta livre também no SBT, só que de uma maneira vergonhosa, sabe? Eu não vou mais comentar, porque vão começar a falar que eu tô começando a virar BWF fan, né, sabe? Só que não dá, mano. Você conhecendo o trabalho dos caras, não dá pra não ficar fã, velho. Sabe? Você vê o trabalho aí, o Bob Jr., presidente da federação, pegando o ringue, sei lá, ajudando o cara, mano, sabe, não tem como. Vê o que eu vi no 17 de setembro, vê o que eu vi no Anime Friends, mano, não tem. Os caras estão de parabéns por tudo, velho, sabe. O começo, o Luiz Navas e o Pirata, quando eles foram lá, arrebentaram, ontem, deram um show demais, o Sônico, o Beto e o Xandão. Hoje eu tava comentando com o Igor, que é o diretor da WWF, que ele estava inclusive no backstage. E ele comentou que foi uma surpresa geral pra todo mundo o show da WWF não ter passado. Mas é complicado, né, meu? Sabe? Mas eu quero agradecer demais, sabe? E eu queria colocar, inclusive, nesse podcast, uma homenagem que a Dani, irmã do Pirata, fez pra ele. Uma tatuagem, meu, simplesmente sensacional, sabe? Muito linda, foda, sabe? Muito linda. E queria agradecer, aproveitar aqui. Pode ser, não sabemos, pretendo que não, mas pode ser o último podcast do ano. Queria agradecer ao Pirata por tudo. Foi uma grande perda pra nós, sim, mas nós vamos continuar. E olha, querendo ou não, há gente que faz bem essa arte que nós amamos. E ó, chupa, Michel Serdan. Chupa! O que o resultado foi o de menos, eu entendi a apresentação. Que é um programa de jurados, que a gente já viu não só essa injustiça, mas como muitas outras injustiças, gente que não passou, que realmente tem talento. Mas é aquilo passou que... O gosto dos jurados. Eu vi que alguns jurados falaram muito bem, elogiaram muito. Trataram, alguns não, né? Todos os jurados gostaram, né? Vamos ficar quieto. Trataram a apresentação como sendo um telequete, que é, não usaram a apresentação, né, transgredindo a outro nome que fosse outra apresentação. Trataram como sendo um telequete. Acho que a apresentação foi muito bacana, eles usaram muito aquela parede que tinha lá em cima, o Sônico e o Anjo Loiro, fizeram bons spots bacanas, Xandão também, como sempre, né? A gente sabe que é sensacional os lutadores. Pra o que tinha ali, pra estrutura que tinha no programa, eu acho que foi uma grande apresentação, memorável. E o mais importante de tudo é ver, depois da apresentação, a torcida lá, né? Ensandecida, pedindo verde, como... Eu acompanho o programa, acho que essa vez foi uma das vezes que a torcida mais vibrou, assim, e queria ver que o grupo da WWF passasse. Foi uma excelente apresentação. E outra, Fábio, querendo ou não, eu vou ter que dar outra cara. Meu, você viu aquele, o Arnaldo lá falando, vocês são craques, Telecat é com vocês. Ponto, acabou. Acabou ali. Ali acabou pra mim. Valeu, valeu, WWF, valeu. Vocês são hoje a referência de Telecat, graças a Deus, pelo trabalho sério que vocês fazem, sabe? Não é que nenhum, não gosto nem de falar, mano. Continua aí, fala. E nisso, né, também falaram que isso que eles sabem fazer e fazem de melhor, né, e deram um show a BWF. E eu acho que o importante, muitos que vencem não são lembrados, mas que muitos que perdem aí, mas deixam seu nome bem mais... quente de que quem foi o vencedor. Eu acho que foi um grande show, já comentei com o pessoal aí, o pessoal do Telecat Brasil, comecei pro Facebook, foi uma repercussão bacana a apresentação da WWF, isso que vale a pena pra gente, que quer ver o Telecat brasileira, a lutaria brasileira, aonde ela deve estar, que é no topo, e esse pessoal da WWF tá fazendo isso com louvor. Não vou falar dos outras aparições que teve, da, né, o caso memorável das cholas e o programa do Ratinho, eu acho que também... É que você não viu o Marquito lutando semana passada. É, tô querendo ver esse demo. Acho que são apresentações válidas também. Eu não, mano. Não vê não. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você ver a arte sua que você tanto ama sendo ridicularizada. Não vale. Aí depois sou eu que sou palhaço, né, Michel Sardano? Somos nós, né? O Lanzoni tem que ganhar o troféu de hater do Sardano, né? Mas eu não aguento, velho, sabe? O cara vem e me fala aquilo lá que ele falou. Porra, velho, vai tomar no seu... Nossa! Então, coitado desse filho da... Tomar o lugar do meu irmão aí e dizer que... Lá sobre... Dizer que esses caras escrevem na blogosfera lá, são tudo idiotas, são tudo babaca. Então, pra você também, um belo... Vai tomar no... Cada vez aumenta o número de haters. É, o Lanzoni infecta o bagulho. Ah, mas não é, mano. O cara... É verdade. O cara vem falar... Que a TNA não vem pro Brasil porque é culpa dos fãs, sabe? É fim depois chamar que todo mundo que escreve na blogosfera é palhaço, sabe? Oxe, o Modeste falou uma coisa, Modeste ou Floris, eu não lembro. Não tinha um podcast que é bem, sabe? E não serve só pro Serdan, serve também pro Ted Boy Marino. O Ted Boy Marino e o Michel Serdan podem ser que nem o Pelé. Foram muito bons no que faziam, mas quando abrem a boca pra falar do que faziam, só falam merda. Verdade. Não. Calado, eles são os poetas, né? São os poetas de boca fechada. Não, mas então é a opinião do pessoal. Não, bom mesmo. Bom, ele fala, o legal é o Serdão falar que a gente, a galera que escreve na blogosfera é um bando de sem talento, né? Mais ou menos isso. Mas bacana mesmo é o site do Gigante do Ringue. Eles não têm site, né? Esqueci. Sem talento? Ô, como que é? Ah, mas sem talento. Eles têm a comunidade no Orkut. Foda. Grande aquisição. Desculpa aí, mas sem talento, eu tô com 16 anos, tô recebendo convite, tô ganhando pra cobrir evento MMA. Chupa, Michel Serdan! Essa fera aí, bicho, brincadeira, hein? É, brincadeira, hein? Pega esse putão aí, hein, bicho. Eu não vou entrar em ponta isso. Acho que cada um faz o show que acha que deve fazer. Não vou falar mal do Serdan, claro, ele faz a apresentação dele. Ó, apareceu aí seguido ali no programa do Ratinho também, que não é fácil, né? Tem uma boa visão, a amplitude o pessoal acompanha bem. Mas que vale é ressaltar a grande apresentação da WWF no Costa do Seu Talento, que foi muito. Muito, de muito bom gosto para quem gosta da luta livre brasileira, do Telecat. Mas, bola pra frente aí no assunto. Vamos sair do Brasil aqui, vamos pros States. Mas vamos falar da luta livre americana e o assunto aí que gera muita discussão também. Que sei que o pessoal vai ter opiniões diferentes. Que é esses vídeos promocionais do inferno que está rolando aí na WWE. Promocionais do inferno é legal, né? Mas tudo bem. É do inferno, é demoníaco, tá ligado? É só subliminar no bagulho. Bom, Eu prefiro o apocalíptico, cara. É bem mais. É bem mais sua cara, né, pô? É bem sua cara. Essas promos da It Begins aí que tá rolando. Que ninguém sabe o que é. Vai ser. Dizem que vai ser resolvido dia 4 de janeiro, né? É isso? 4 de janeiro? Dia 2 de janeiro, desculpe. Mas dizem que tudo vai ser resolvido lá. E agora eu quero ver o palpite breve de cada um. O que, que quer dizer esses vídeos que ninguém compreende? Teve até gente dando um zoom demoníaco lá que viu um GX nos botões da camisa do garotinho. Pai. Deixa eu só dar um comentário básico, só pra mostrar assim, como que a gente viaja, né? A primeira vez que eu vi a promo. Eu pensei no negócio assim, vai todo mundo dar risada. O pessoal do podcast já escutou porque eu comentei antes. Mas você, cara, o ouvinte, vai dar risada. Quando eu vi a primeira vez pro It's Big, meu, eu tive certeza. Chris Benoit vai voltar. É. Aí eu parei 2 segundos e pensei, mas como, porra? É, aí, por isso, agora tá entendido porque o Corbari falou que é a promo do inferno. É, porra, agora o Desmenor foi pro inferno, porra. Do demônio agora. É, não vamos comentar que isso aí é assunto polêmico. É uma mila isso aí, cara. Não dá certo. É uma mela. Você vê, caros ouvintes, o que o Lanzoni acha que vai ser, né? Você acha que ele. Porra, o Benoit vai voltar. Quando eu vi a criança, eu pensei exatamente isso. Mas eu pensei que era filho dele, que ele tinha matado, mas tudo bem. Porra, Ivan, fazer uma porra dessa, velho. Tá é louco, velho. Agora penso com vocês aí, hein? Vocês acham que Lanzoni fica aí até madrugada na internet comendo? Imagina o que o menino tá usando aí nessa madrugada pra ter fumando giz com orégano, mas tudo bem. Falando sério, essa promo tá aí. Tá falando sério até agora? Ah, então é. Não, aquilo lá eu falei. Foi que eu aquilo foi uma viagem, foi uma viagem. Não, foi uma viagem minha. Além da imaginação. Foi um momento de reflexão. Ah, mas só falando, eu ainda acho se ele voltasse, o Chico Xavier viesse como manager, cara, ia ser uma field do caralho. Ia ser mítico. Dorgas Manolo, menino aqui. Eu mesmo pararia de assistir a WWE por causa do medo. Eu também, caô. Tá, vai, conclui aí, Lozano. Mas ó, agora falando assim, na minha opinião, essa promo começou pra volta da Night J. Só que eu acho que não conseguiram. E eu acho que eles estão indo pro plano B. Que é? Shane McMahon e Stephen McMahon. Amém. Pelo menos não sou só eu que acho isso. Esse é o Antônio falando sério, hein? Vamos lá. Ah, agora falando sério. Não, agora você falou certo. Shane McMahon. Vai. E Stephen McMahon. Voltarão. E o Shane. Aleluia, né? Aleluia, aleluia, como diria alguns. Verdade, acho que a maioria das vezes que tivemos storylines envolvendo os McMahon foram storylines míticas, né, cara? Foram storylines muito boas. Eu tava vendo, até comentei, eu falei com o Modestinho lá do pay-per-view que eu postei lá no WrestleMania, que é o Invasion, WWF Invasion. Pô, velho, aquilo era demais. Que era o Shane pela WCW, a Stephanie pela ICW, querendo invadir a WWF e tomar o controle. Porra. Acho que os fãs precisam de storylines um pouco mais fortes como essas, assim, sabe? Realmente, não tá aí, né? Tá aberto. Isso daí pode vir a acontecer. Vi muita gente falando isso daí, porque tem. Vai ter os vídeos aí, o Lanzoni até vai passar os links aí pra gente colocar, né, junto com a edição do podcast, porque aparece um menininho e uma garotinha numa sala de colégio, parece. Acho que já teve 3 vídeos, né? Acho que na última Raw saiu outro vídeo. Que agora o último até tem um. Dá um ênfase em uma bola ali, pessoal jogando bola, enfim, é cada vez, cada vídeo que sai, é novas histórias que o pessoal vai imaginando. E ó, só que agora também tem outros detalhes. Sabe quem pode ser também? E, tipo, é isso que é legal. A WWE tá voltando assim a não fazer coisas óbvias. Abre vários leques. Pode ser uma volta do Undertaker, por que não? Pode ser. Se bem que eu acho que do jeito que tá se formando, eu acho pouco provável. Já me falaram de Dave Batista. Aí sim seria assustador, hein, cara? vamos organizar então. Vamos organizar o buzão aqui, porque eu sei que uma pessoa só tem certeza do que vai acontecer. Essa pessoa se chama Pai Jack. Sempre acertou os comentários e chutes que ele deu. Foi a única pessoa que adivinhou que tinha no saquinho do Kane lá, até hoje eu lembro. Então, como ele não tá aqui, a gente vai invocar o lendário Pai Jack. Vamos aguardar os comentários dele. O que tinha no saquinho? Com certeza. E vamos registrar aqui. Porque o Modesto aqui, que o Lanzoni falou que só acha que vai ser todo mundo. Falou que pode ser Undertaker. Falou... Não, calma aí. Ó, eu tá acho. Eu acho que é o Seth McMahon e o. Shane. Ponto. É o que eu acho. Eu acho que primeiro, era pro Chris Jericho. Não conseguiram negociar. Fizeram, foram pro plano B, que é o Seth McMahon e o Shane McMahon. É o que eu acho. Só que essa field, essa promo pode ser muito bem pro Undertaker, essa promo pode ser muito bem pra uma volta do Batista. Deus diga não, amém, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Essa promo é aberta pra ser qualquer coisa que ninguém. A WWE deixou meio aberto, porque se der merda pra um lado, ela tem como atacar do outro, né? Assim, pelo que a gente acompanhou, tem várias possibilidades. Muita gente tá usando de forma esse It Begins aí como se fosse um anagrama que a WWE tá fazendo, né? Então, a primeira coisa que o pessoal começou a imaginar, pela data que eles deram, que é dia 2 de janeiro de 2012, foi por causa do I2J, que é I de Year, que é o ano de 2012. O 2, que é o segundo dia do ano, e o J, que é de janeiro. Beleza? Até aí, pode ser que seja... Exatamente isso. Pra mim, aí mostra claramente que era pro Jericho. Aí também tem a questão de anagrama também, que eu cheguei a acompanhar em alguns vídeos, que It Begins, se você tirar essa, transformar, fizer um anagrama, você pode conseguir enxergar a palavra I Be Sting. Nossa, velho, o pessoal é só do demônio. É sério. Puta, é mesmo, né? Consegue mesmo. Se você pegar, tem até um vídeo no YouTube, depois eu passo aqui pra vocês. Explicando, né, o It Begins. É, eles colocam, tipo, eles botam It Begins, aí vai lá, o cara vai apagando letra por letra e vai colocando embaixo. E forma certinho, I Be Sting. Daqui a pouco chega alguém, ó, se pegar o quadro da Mona Lisa, tirar 130 graus e faz, sempre vai ter alguém que vai achar. Se virar de cabeça pra baixo, acender. Mas, assim como o Lanzoni, eu também acredito. Na primeira promo, ficou meio sombrio, eu acreditei também que fosse o Chris Jericho. A partir da segunda promo, eu já comecei a imaginar, foi quando começou a aparecer a garotinha, eu comecei a imaginar Shane e Stephanie McMahon. É. Sabe, eu acho que faz mais sentido. Eu tenho um palpite que eu acho que ninguém vai ter igual, mas eu vou passar pro nosso aí convocado do mais tênibre aí, infernal, o Apocalipse dizer a opinião dele aí. Então, cara, eu vou ser mais modesto e eu acredito que seja o Chris Jericho, cara, e tô torcendo muito pra isso. Aí, Apocalipse é mais um da família modesta. O Floris também acha, então, que é o Jericho? Não, pra mim é Stephanie e Shane. Floris tá comigo. E tu, Modestinho, o que tu acha que vai ser? Primeiramente, quando o Piazinho falou força familiar, eu pensei em Shane mesmo. Foi na hora. Eu falei Shane. Quanto vai ser o Shane mesmo? Daí, como eu tava analisando hoje isso daí, junto com meu irmão. Eu tava, pô, não sei o que. Eu tava tentando juntar as peças, porque eu peguei a letra da música do Chris Jericho e peguei as referências que tinha no negócio. E encaixa bem perfeitamente, assim, sabe? Com a letra da música do Chris Jericho. Algumas não, algumas sim. Então, claramente, isso daí é uma jogada de marketing da WWE. Como dizem, Fabrício Celeste, né, de sugestões. Então, já no segundo, que já começa a aparecer a menininha, eu já pensei daí que era o Chris Jericho, né? Juntando os dois, daí já dá pra pensar que é o Chris Jericho total já, né? Já terminou as referências bíblicas, já tudo, e dá encaixa com o Jericho. Aí vem o terceiro, com essa menininha, daí... Eu e meu irmão começamos a discutir. Porque ele acha que vai ser a volta do Undertaker. Que tudo pra ele tudo se encaixa. Referência bíblica, Tame Dark, menininha do inferno, piada do inferno. Eu já, não. Daqui a pouco. Quase. Eu acho assim, cara. o que deve ter de produtor aí da WWE dando risada, pensando, pô, deve ter nego se matando, desdobrando, achando que é, e vai ser porra nenhuma no final. Que nem... Dai. Assim, eu só não acho que é o Undertaker, porque geralmente as promos de retorno do Undertaker são macabras, mas essa daí não é tão macabra quanto as outras. Tá, ela tem um certo grau de medo. A primeira vez que eu vi, fiquei morrendo pra caralho. Mas eu achei que assim, todas tinham muito a ver com o Undertaker, e essa não tem, eu acho que não tem muito a ver com ele não. Eu também acho, eu acho que as palavras, o meio termo, Undertaker voltando branco, mano, porra. É sinal sombrio, né, mano? É aquele negócio lá, preto, né? E outra, ó, agora só falando também. Sabe o que eu já escutei, já também falarem? Que é outro moleque, só que se fosse isso, é Pai Jack, sabe? É um negócio assim. Eu já escutei falarem. Mas vai falar que é o Ed Guerreiro. Não, deixa eu ver. Não. Porra, é isso, gente. Porra, tu falou? Não, ó, mas falou do Bruno lá, pô. Eu já escutei falarem. Que é o HBK e a China. Nossa, aí você está... Não, peraí, cara. Daí? Não. Isso daí foi conversa, sabe? No MSN, o nego jogou e falou, mano, tô achando que é a China e o HBK voltando. Então, peraí, deixa eu continuar. Daí eu e meu irmão começamos a discutir, e ele pensa que é a volta do Undertaker, porque tudo se colide. A volta do Kane, mascarado, pô, já dá pra... E a última... A última field do Undertaker que ele teve depois do WrestleMania, se não me engano, foi com o Kane, certo? Tanto é que a... WrestleMania. Esse último? Não, confundi. De 2010, lá, a última field antes do WrestleMania que ele teve foi contra o Kane, que ele foi enterrado vivo lá, né? A Nexus. Acho que não. Sim, não me recordo. Deixa eu falar agora, porque vocês deram bons palpites. Mas agora até me cortaram, porque esse é o meu palpite. Eu acho que vai ter a ver. É o Kane que vai voltar. Por quê? Não, porque não tem ideia nenhuma. Daí continuando as referências lá do vídeo, diz que agora a pessoa vai vir pra retomar o que é seu, vai vir pra retomar o seu lugar, vai vir fazer a sua vingança. Ah, então é o Funak. Contra o Yoshitatsu, né? Deve estar puto porque ele saiu. O cara tentando fazer o argumento sério e o florista atrapalhando, é brincadeira. Desculpa. Perdão, é o tronco do bagulho mesmo, né? Foi mal, desculpa. Daí... Então... Pô, até me perdi agora. Obrigado, florista. Você falou que era o retorno. Acha que é o retorno. Funak, então, não. Se combina aí. Mas também, né, a gente volta pra teoria do Chris Jericho, que ele vim pra fazer vingança, pra retomar o que é seu. Então, ele perdeu o World Heavyweight Championship, né? Sim. De uma forma um tanto... Não sei se ele perdeu justamente ou injustamente. De uma forma meio escrota. Mas, pra vir retomar o que é seu e fazer vingança. Então, ele foi demitido também, de motivos que até hoje a gente não sabe porquê, mas é meio escondido, né? E ó, outra coisa que a gente combina até mais pra voltar vai 2G. E outra coisa também que a gente comentou um pouco na semana passada, lembra que a gente tinha falado que eu falei que poderia ser o Y2J, e eu tava achando que o que ele ia retornar pra pegar o que é seu, segundo o negócio do Best in Terror do CM Punk? Uhum. E aí eu falei que depois do WrestleMania lutava ele e o Undertaker. Sim. O teu irmão revirou e falou o negócio do Kane. Só que primeiro, você sabe, se for verdade mesmo, o Undertaker terá que lutar pelo título, o Vince McMahon já falou que ele quer que seja pelo WWE Champion. Não pelo World Heavyweight Champion. Por quê? O problema... Ele tá acabando com o SmackDown, né, cara? Não, no, e outra, o problema do pro Vince é o título da WWE ser colocado numa luta de terceiro maior porte. Ele quer que esteja pelo menos na segunda maior porte. Só que nós já teremos The Rock e John Cena e teremos a despedida do Undertaker. Então não dá, tem que colocar em alguma dessas duas. Graças ao bom Deus, nenhum Booker vem pensando em colocar The Rock e John Cena com WWE Champion. Que bom. Então não precisa, né? Cara, se for realmente a volta do The Rock aos rings, que já tá quase 100% que não vai ser, o cara só vai vir pra luta e já era. é passar bastão. Seria até uma boa ser pelo WWE Championship, porque seria uma boa volta do The Rock aos cinos. É o que eu acredito. Seria uma boa volta do The Rock aos cinos, já voltando com o título. Mas... Eu sou bem sincero. Se fosse pra fazer isso, eu fazia ele lutar com o Jobber. Só pra pagar também. Largou nóia, sabe? Mas tudo bem, vai. Por isso que você não é. Por isso não. Também, né? Aquele bagulho da DX lá. Se for a HBK pra voltar pra formar a DX de novo, que provavelmente também não vai acontecer, que bom, acho que aquilo dali é só um easter egg, assim, sabe? WWE, sabe? O piazinho é fã da DX, sabe? Mas... Cara, eu acho que todas as oportunidades, tirando Ed Guerreiro e Chris Benoit aí, né? todas as oportunidades... O Maga também, o Maga. Tira o Maga dessa. Não, o Maga é foda, velho. Falar sobre isso. E o Ed Guerreiro e o Benoit, não? Não, claro que não, claro que não. Ah, tá louco, molequinho. Daí... O que hoje? Olha o que tá falando, porra. Chris Benoit voltando aos índios, porra. Daí, mas tirando essas duas teorias aí, né, do Ed Guerreiro e Chris Benoit voltando, cara, todas as teorias estão boas. Todas podem dar um ritmo legal agora. Tipo, se o patrão não tivesse aqui, eu ia falar que o Randy Savage ia voltar, mas tudo bem. Eu acho assim, cara, tem muita gente viajando. Nossa, tem. Ó, chegaram a dar um zoom de 500 vezes no botão da camisa e tem o globo no final da sala. Ah, yes. Eu reverti o som, Dudu. Eu sabia que eu reverti o som pra ver, cara. Aí você ouve o CD da Xuxa. Vai chegar o ponto que alguém vai reverter o som lá pra ver se tem alguma coisa. Mas já fizeram isso. Então, acho que é muita coisa que o pessoal tá procurando e não vai ser nada. Ou é coisa, tipo, todo mundo tá esperando ser o Undertaker, né? Até porque tem o último vídeo que saiu, tem o nome lá de olhe para dentro, ok? Uma frase assim meio... Look within, olhe no seu interior. Isso. Quer mudar. Eu já disse, que vou ler a minha opinião agora, que pode ser... É, não quer dizer que vai voltar alguém. Acho que vai ser uma preparação já pra um possível... Luta na WrestleMania, mas acho que vai voltar o Kenny mais maligno aí, sei lá, uma coisa assim, com o Undertaker voltando no mesmo dia, como foi aquela vez que voltou o Undertaker com o Triple H no mesmo dia lá e deu tudo aquele revertério. Mas o que eu mais quero é chegar esse dia 2 de janeiro e ouvir a música assim, ó, pá, pá, pá, metralhador assim, Dave Batista voltando, hein, seria um grande sonho. Pô, mas seria legal também, cara, porra, o Chris Jericho voltar, cara. Porra, ouvir aquele... Come on, we know I got you. Acho que assim, o grande porquê e a grande chamada dessa promo é que, independente de quem seja que esteja retornando, ou se vai ser um debut de algum wrestler novo, sei lá, cara, a WWE conseguiu o que ela queria. Quer chamar a atenção de todo mundo. Não, mas isso que eu tô falando. E todo entendeu? Mundo vai voltar pra... Isso aí... Isso aí a gente... Merda, isso aí a gente... Todo mundo vai voltar pra Blue Grossero no dia 2. Isso aí, cara, a gente vai tem que simplesmente... Porra, a gente vai ter que, pelo menos, tirar o chapéu pra WWE, porque essa promo é sinistra, velho. É muito sem noção, boa. Mas eu tô falando sério do Batista. Eu quero que seja algo assim mesmo. Batista voltando pra todo mundo tá esperando algo sensacional e ser algo bem, bem troll, assim, pro pessoal que tá acompanhando, pessoal que tá virando o som ao contrário e duplicando. Sabe uma coisa que eu tô achando que vai ser maior do que esse It Begins? Vai ser o Return do Cena, velho. Pois essa é momento de mudar então, de... Ah, então, vamos voltar. Sério, agora falando sério. Não, você não falou sério. De... Porra, você falou tudo isso e não falou sério ainda, não, cara. Tá sacanagem, pô, tempo sério todo. Também, eu acho que vai ser agora, não, agora, fala, agora fala sério aí, tu tá gravando ou não tá gravando? Não. Ah, ó, calma aí, vamos dar uma viagem, calma aí. Já pensou, ah, meu? Não, vai, vamos viajar mais. Lá vem, lá vem. Não, vamos viajar. Não é uma viajada. Deixa o Serdão que vai voltar pra WWE. Ah, se fuder, filha da puta. É... Ó, acho que eu vou apostar nessa aí. É o seguinte, pessoal. É... Eu, tipo, deu uma viajada aí. Enquanto vocês estavam comentando aí, o Daniel Bryan tem pelo menos uma luta pelo World Heavyweight Champion, né? É, eu não tô falando que isso vai acontecer, pelo amor de Deus. Só tô falando que seria muito foda. O Seth Rollins lá, que tá na SCW, já pensou ele vir com uma field meio macabra aí, esse ele, o negócio do... É, dessa promo. Ele é retornar? Como assim? Não, então, exatamente. Não. Mas já pensou se ele tivesse uma promo dessa, sabe? Uma coisa desse, seria muito foda, gente. Já tem notícias, ô Lanzoni, de que a WWE já está querendo subir pro roster principal o Seth Rollins e o Dean Ambrose. Aí sim, hein, bro? Entendeu? Só que provavelmente. Provavelmente deve ser. O Seth Rollins vai pra SmackDown e o Dean Ambrose pra Raw ou o contrário, agora eu não lembro. Mas é um pra cada brand. É um pra cada brand. Já tem. Foi até noticiado isso, se não me engano, eu vi essa notícia lá no Verso Maníacos. Vou ver se eu acho o link dela, depois eu mostro pra vocês. Poderiam dar um push como dela pro Bullet the Hill pro Seth Rollins, né, mano? Já pensou uma feud de Daniel Bryan e Seth Rollins pra um title? Puta que fera. 5 estrelas todas as lutas. Enfim, você vê que esse assunto gira, hein? Começou do vídeo. O bom é que a gente. Sei lá, o Corbara deve estar assustado com a gente, não é assim, Corbara? A gente tem foco. A gente só não sabe praticar isso ainda. Não é falando sério. Mas, fala sinceramente. Eu tô falando aí, programa de MMA e tal, meio evento. Mas qual que é a graça do podcast de luta livre? É você dar essa viajada, você brincar com sua imaginação. Essa é a grande magia da luta livre. Sabe? Você imaginar as coisas, imaginar as coisas. Esse é o grande barato desse punk de wrestling. É isso. Sabe? Por isso que eu jogo videogame. É o esporte do terceiro milênio, né? Afinal, nós somos os gladiadores do terceiro milênio. É verdade. Não. Isso eu sei que a resposta é dia 2 de janeiro e eu espero que seja algo bem frustrante pra todo mundo que tá aí. Só que não tá com o pé no show, dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro vai ter um apagão no Brasil, ninguém vai ver também. Caiu, pensou, caiu a internet. Todo mundo ficar. Meu voto é que eu falei já Kane, mas o meu sonho é Batista. Só pra todo mundo falar, uou, wow, me ferrei. Sonho meu, né? Cara, meu sonho é eu estar tá lá dia 2 com uma melancia no colo, cara. Se o Batista entra naquela arena, eu taco. Você só ia ver aquela bola voando pra você. O Corbari, infelizmente, seu sonho não vai se realizar, até porque a WWE já tem o Batista novo. É. Nunca pensou uma field Mason Ryan e Batista? Não, nunca pensei, nem quero pensar. Isso é pesadelo, cara. Tem que anabolizante match. Não, mas ó. Lanzoni, acho que vamos mandar você lá pra cobrir esse evento, hein, dia 2 de janeiro. Manda lá, para que eu vou, velho. Lá dá dinheiro que eu. Tá, diga que até eu vou, porra. Não, isso que a gente vai esperar. Então tá aqui feito os palpites. Esperamos aí. Então, esporte interativo. Vamos lançar uma campanha. Esporte interativo. Paga pro Lanzoni cobrir. Ah, tá bom. Hashtag Lanzoni Raw. Então vamos fechar os palpites e dia 2 a gente descobre. Quero ver todo mundo aí, leitores, dando os palpites nos comentários aí e ver quem acerta. E Pai Jax se publicará aí dizendo que realmente acho que eu duvido que ele vai errar aí sobre o que é. A little less conversation, a little more action. Mas o que está mais movimentando ainda a WWE é que já saiu também algumas lutas. Vamos passar aí os comentários rápidos, até porque acho que vai ter um podcast mais pra frente comentando sobre o Pay-Per-View Tables, Ladders and Stars, que vai acontecer dia 18 de dezembro. Quatro lutas já marcadas. A gente tá no dia 7 de dezembro. 7, 8, 9, 10, sei quando você vai ouvir, mas tem quatro lutas marcadas que pelo título da WWE é o The Miz, Alberto Del Rio e o CM Punk em uma Triple Threat Match TLC, né? Vai ser uma luta que sempre dá pano pra manga, sempre sai coisa boa. Vamos ver o que pode sair desses três lutadores, que eu gosto dos três. Né, já vou dar até meu palpite rápido, que o CM Punk vai reter com certeza, mas vai ser um grande luto. E pelo World Heavyweight Title, Big Show vs Mark Henry, de novo. E que deve ser uma chairs match. Tables match. Deve ser uma chairs match, eu tô sabendo. É meio previsível, acho que vamos fazer, sei lá, algo diferente. Chairs match. Mas se mudaram, porque a previsão que eu tinha até ontem, pelo LOL, seria... Chairs Match, Mark Henry e Big Show. Table Match, tipo Edge, Kevin Nash. E Ladder Match, o Ziggler e o Hydro. Não, mas pelo que eu tenho aqui marcado, é que é uma Ladder Match do Kevin Nash. Então. Pode ter mudado, não sei. Mas agora vai ter Table Match daí, Mark Henry e Big Show, hein? As informações que tinham antes do áudio ontem eram. Enfim, ó, só quer dizer. Kevin Nash novamente aí lutando. em uma Ladder Match. Aquele bandido criminoso. Acho que é a coração, hein? Diria Caban Bueno. Essas feras aí lutando novamente deve ser um. Pode esperar. Então, tomara que a WWE impeça o Kevin Nash de usar o Powerbomb, que eu não lembro mais. Eu acho que na última Raw agora ele deve ter machucado ele deve ter machucado a bacia do Santino Amarelo, só que aquele Powerbomb que ele deu. Mas quebrou os pescoços do Triple H, né, naquela vez. Então. No CM Punk foi a mesma coisa. Isso. Eu falei, morreu o Triple H. Esse Powerbomb aí desde quando o mundo é mundo, tá sendo aplicado aí. Desde a antiguidade aí tá sendo aplicado, acho que não vai ser agora que a gente vai deixar de ver. Mais velho que andar pra frente, né? Já aplicou em muitos romanos antigamente esse Powerbomb e Kevin Nash. E pra finalizar... Tem o título americano aí, o United States Title, que vai ser o Dolph Ziggler. Que é uma luta do mundo espera, tem gente aí ultimamente, depois dos vídeos que saíram da internet aí, do showzinho da internet dele, tem gente que é Zack Ryder desde criancinha, né? Eu não compartilho com essa empolgação que o pessoal tem pro Zack Ryder, gosto até do lutador, mas... Não sei o que vocês esperam dessa luta aí. Até que aconteceu de um jeito... Foi marcado de um jeito, né? Bem diferente. O Lanzoni até pode explicar melhor que assistiu a Raw. Cara, nessa Raw, acho que eles meio que... Super faturaram em cima do Zack Ryder. Ele ficou meio... Foi utilizado bastante. Eu acho o seguinte. Sobre essa luta no TLC, né? No TLC, eu acho que... É o Ryder ganhando. Fato, pra mim é isso que vai acontecer. O Ryder ganha e o Ziggler vai se preparar pra uma feud pra um título mundial. E pra mim é o que já tá na hora de acontecer. Eu acho que tá na hora. Passar esse cinturão pra frente e ele ser trabalhado pra uma semana evento, cara. Eu acho que ele vai ser trabalhado, mas não agora ele vai pro meio evento. Eu acho que é depois do WrestleMania, é um ótimo candidato. Mas eu acho ainda não. Primeiramente, antes qualquer coisa, essa luta foi marcada de jeito muito escroto. Pra começar. Não sei se foi ideia. Booker. Então, você vê que os caras vão preparar pra gente. O Donna deu a chance do WWE Champions se transformar em United States Champions, tipo Zack Ryder. Ou seja, tá vindo, o John Cena tá sendo cada vez mais desvalorizado nesse show, no Raw. E eu acho que vai vir esse heel turn logo, cara. Não vai ser no TLC, mas vai ser no Royal Rumble, Elimination Chamber. Se vier heel turn, é o que o Comandestão falou. Se o Rock aparece no Royal Rumble, tá pra ganhar o Royal Rumble, John Cena já é eliminado, derrubou o outro Rock. Então, daí... Eu sei, cara. Eu acho pouco provável, mas se acontecer é isso. Porque, querendo ou não, pra aquela luta, o John Cena já vai. Eu acho que Tá, daí prosseguindo, né? Daí o Zack Ryder ganha. Fato, né? Também, como colocando. E o Ziggler. E o Ziggler e o Cody Rhodes vão pro main event, cara. Não agora. Não agora. Dois estão 100% pro main event, cara. Agora, deixa eu falar. Agora vai voltar Undertaker, agora vai voltar Kane. E já tem CM Punk, Alberto Verril ou Temis. Eu acho muito mais fácil o Alberto Verril perder o espaço pro Temis do que o Ziggler entrar nesse bolo. Ah, não, não tenha tanta certeza. Undertaker e Kane estão voltando pra finalizar uma carreira. É verdade. Tá, não, mas então, não pro WrestleMania, velho. É sendo que eu tô disso. Depois do WrestleMania, não tenho dúvida que vão ser os nomes da empresa. Só que até o WrestleMania, não. Até uma coisa engraçada, que todo mundo sabe que o nome real do Dolph Ziggler é Nick Nemeth, né? Então, eu tava vendo hoje o CD que lançou em 2005 ou 2006 da DX. DX, The New and Improved. Na época que o Triple H e o Shawn Michaels voltaram, e tava passando que a maioria, o ápice dessa feud foi DX versus os McMahons, né? Sim. O Shane e o Vince. E quem tava por os guarda-costas do Vince e do Shane era Spirit Squad. Então, no meio dos cinco ali, né? Eu tava vendo um cara assim, cabelo pra trás. Deu não. Não. Eu fui lá ligar. Não, calma aí. Para tudo. Como que você fez? Não. Não, pô, não é possível isso daí. Não, cara, que você ia fazer? Epa, isso não. Eu fui lá. Ainda bem que não fez, né? Eu fui lá, liguei o computador, procurei. Nick Nemeth era do Spirit Squad, velho. Meu, você tá de zoeira com a minha cara, velho. Eu fiquei. Agora que esse cara vai pro evento mesmo, cara. Agora que o cara vai ser o futuro da empresa, não tem mais dúvida. Você sabe que o irmão dele luta na FCW, né? Porra, cara. O irmão dele é da FCW. Então, pô, pode vir uma futura stable aí, né? Calma, não viaja muito não, mais. Então. Agora indo pro Cold Roll, sabe? Acho que o cara também tá 100% pra ir pro. O main event e os caras vão destroçar, velho, no main event. Acho que vão ser. Cara, vai ser um futuro grande, vai ser um futuro bom pra empresa, sabe? Esse é o futuro que eu vejo bom, sabe? Pra desculpa empresa, falar. Não, meu pedido pra WWE. É, WWE, volte o Cruiserweight Champion. A gente até falou do Final Resolution que vai ter esse final de semana, mas o pessoal que tá meio sem, né, muito sem vontade de falar do... Ah, whatever. Não, calma aí. Vamos começar sobre Final Resolution. Valeu, pessoal. Próximo assunto, Corbalho. Sempre tem os exames. É isso aí. Tem o card meio... interessantinho, até de certo modo. Eu não. Como eu não tô acompanhando e pouca gente tá acompanhando, então a gente vai deixar pra. O Lanzoni vai falar bastante no main event aí, o programa 3, né? Né, Lanzoni? Então a gente vai. Não sei o que pessoal quer acrescentar mais alguma informação. A gente ia falar também de um pouco de UFC, que vai ter 140, mas também vai ser papo, acho que. Vamos falar aqui, até porque o próximo evento deve ser depois do UFC. Então acho que vale a pena a gente dar uma comentada. A gente já passou bastante tempo também de gravação, às vezes já vai estender um pouco, mas vamos dizer então, pelo menos as três lutas principais, falar bem rapidinho o que o pessoal espera, que vai ser principalmente as duas lutas aí dos irmãos Nogueiras, o Minotauro vai enfrentar o Frank Mir e o Minotauro vai enfrentar o Tito Ortiz, e a luta principal vai ser aí, a tão esperada John Jones versus Lyoto Machida. Não sei que a visão de vocês aí do evento, o que vocês esperam? Legal que ele escutou bastante o meio evento, né? Mas. eu vou dar meus prognósticos. finaliza Minotauro, nocauteia Minotauro. E aí, irmão, eu não quero nem falar sobre John Jones e Machida, porque, tipo assim, eu acho que o John Jones vai levar fácil. Só que se tem alguém que pode bater o jogo e ganhar esse título de John Jones, é o Machida. Sabe, eu acho meio complicado falar dessa luta. Eu sinceramente, eu tô torcendo pro Machida, nem porque ele é brasileiro, nem por isso, mas porque ele o estilo Machida, né, é descendente do estilo Shotokan, e é o estilo que eu faço de karatê, então, tipo, é um kimono, sabe? Então, tomara que o Machida ganhe aí, acrescente essa honra aí pro Brasil e pro nome do karatê aí, né, cara? É o Brasil no Kitogo, diria. Que não é um esporte tão aplicado pro UFC, sabe? É até meio estranho, sabe? Você vê o cara que pratica a arte do karatê no UFC. Geralmente o Brazilian Jiu-Jitsu e o Muay Thai. Então, espera, né? Porque também muda, né? O estilo de. Talvez. Veja mais, venha mais galera aí pro karatê também, né? Se o cara que faz um bom karatê, bom boxe, um bom taekwondo, um bom que for, ele vai se dar bem. O problema é fazer o. Não sabe, né? E pessoal. Bom, minhas apostas pra essas três lutas. Inclusive já apostei isso. Foi. John Jones e Lyoto. Pra mim dá John Jones. Nocaute técnico. Apesar de eu querer muito que o Lyoto vença. Minotauro finaliza o Frank Mir. E o Minotauro finaliza o Tito Ortiz, que já tá acabado. daí. É só tacar mais terra em cima. Vai pro. Não, é. Eu já vou até dizer a minha. Interessante que é três brasileiros contra três americanos, né? Pra quem gosta de rivalidade Brasil e Estados Unidos. O Minotauro, eu não ando acompanhando muito os combates dele, mas Tito Ortiz aí, o Florista já falou já, né? Só falta finalizar o. Colocar o último pá, né? Eu acho. É só tacar a terra em cima dele. Ele já tá morto. Eu acho que o. Com certeza, acho que os irmãos os Nogueiras aí vão vencer. O Minotauro, acho que, né, o Frank Mir, quem lembra aí, o primeiro nocaute que ele levou foi do Frank Mir. Eu acho que ele vence. Eu acho que ele vence até porque Minotauro é o Inter no octógono, né? Então eu vou estar lá torcendo. Bacana, cara, que eu vi foi que o Minotauro e o Minotauro vão receber patrocínio do Ike Batista, mano. Que isso? Aí sim, irmão! Que isso? Cara. Mas vamos combinar. Se o Wake Batista tá enfrentando a parada, quer dizer que o MMA não veio só. Não é uma modinha como o pessoal tava falando, né? Nunca será. Enfim, eu acho que dá os irmãos. E contra a luta principal, olha, vai ser bonita de ver, eu acho, hein? Mas é muito difícil tirar o título do John Jones. O cara tá muito preparado. Até foi. Quer ver um negócio? A gente tá falando muito de John Jones, mas, mano, antes de John Jones, antes daquela luta com o Shogun, o Machida era o John Jones da categoria, velho. Sim. Sabe? Eu sou bem sério. Eu não sei se é molado fã, mas eu tenho alguma coisa de falando que o Machida vai ganhar essa luta. A torcida do brasileiro é isso, mano. Cara, brasileiro torce pra brasileiro não sabendo porquê, né, cara? É verdade, o Armachida. Mas. É. Como eu já postei. Se bem que eu vou falar que brasileiro torce pra brasileiro, mas. Se o Anderson Silva enfrentar o Sony como tá sendo pressuposto aí, e dos últimos lixos que o Sony vem falando aí, eu vou torcer pro Sony, hein? Não quer dizer nada, mas. Opa! Tá vendo? O lado palmeirense do Corbari tá se apresentando. Vamos falar também da última presepada, né? O Tchau Sonnen lançou um vídeo. Apesar de ser palmeirense, eu tenho que falar. Temporada ridícula, time do Palmeiras. Ridícula. Nem pra tirar o título do Corinthians passado. Qual foco? Mas vamos foco, que o pessoal tá pedindo. O Tchau Sonnen virou. Parabenizou a equipe do Palmeiras. Aquela temporada. Sabe, dos últimos 10 anos, isso aí é pra vocês. Mas valeu, e ele terminou com a seguinte frase: Marcos, ano que vem, você vai estar com o título do UFC e irá ganhar o Brasileirão. Ah, vá. Aí eu te falo, esse cara é louco pra caralho. Ele não ganha do Anderson, você vai nem... Ah, mas eu acho que... O cara sabe fazer o show, né, cara? Eu não gosto, na verdade, eu tenho tinha raiva dele, mas ultimamente você vê que o cara produz o show como ninguém. Cheguei a ter vontade de ver ele lutando e até vencendo, por aí que é. Ah, eu acho que assim, ó, o Anderson Silva pode destroçar ele e ele pode debutar na WWE, o que vocês acham? Ele seria uma boa, seria uma boa, mas ó. Ele ia ser o Rio do cacete, velho. Como eu gosto de ver o Rio, eu vou torcer pra ele pra... Anderson Silva inclui um pouco do orgulho dele também. Mas John Jones e Machida, eu acho que dá John Jones, mas vou torcer pro Machida, vamos ver o que vai dar aí. Não, peraí, se vocês acham que dá Don Jones, por que vocês vão torcer pro Machida? Porque ele é brasileiro, porque brasileiro. É, porque é brasileiro, né, cara? Porra. Não é questão de torcer pro John Jones, eu tô falando assim, eu acho que o John Jones vence, ainda que eu torça pelo é tipo Machida. Assim, é tipo assim, ó, se fosse pra mim apostar 50, eu apostava no John Jones. Só que a minha torcida vai pro Machida. Claro, filho. Que nem é aquilo, né? Tá numa festa e uma menina gostosa, tu acha, ó. Eu sei que é difícil, não vou pegar, mas vou torcer pra mim, né? Sempre tem que... Claro, aquela relação. Então vamos torcer pro brasileiro que... Vai que numa, né? O UFC é bem previsível às vezes. Vai que numa. Caixa. É, vai que... Ah, eu, tipo... Querendo ou não, apesar do Jason Miller ter... provado pra mim que essa frase que eu vou falar agora não é a verdade de sempre. Luta no UFC é sempre equilibrada. É. Sabe? Concordo. Não tem uma coisa. Apesar do papelão do Jason Miller, né? Mas... eu gostei. O cara achou que era o Rock Balboa, né? Continua batendo aí, pá. É, ele virou a cara e vai bater mais. Levou dois e deitou, não. Mas, enfim. É, que... Mas... A gente tem que falar um negócio do UFC, cara, que aconteceu com o Anderson Silva, pode acontecer com os lutadores, que é o Sonny bater pra caramba, né? Não, o problema foi aquela vez que o... Qual que é o Anderson Silva que o White lá não quis nem entrar no ringue pra paralisar ele? Foi o seguinte. Dana White lá, não quis nem entrar no ringue porque achou que do Anderson Silva era falta de profissionalismo, porque ele tava se achando muito. Foi a vez que ele foi xingando o Daniel Maia antes da música, antes de começar. Então... Durante. A gente vê isso daí, cara, eu não achei, acho que... provocação pra qualquer luta, sabe? Eu acho que até é legal isso daí. Mas concordo, isso é antiprofissionalismo, entende? Ah, é um negócio que eu tava comentando hoje com o pessoal. O Chelsone é marqueteiro do caramba. Não adianta falar que não é, porque, primeiro, se ele falasse isso e não estivesse de acordo com o Anderson Silva, a primeira oportunidade, o UFC já teria demitido ele. Ou o Anderson Silva teria arrebentado ele. Eu acho que é um marketing de mau gosto, porque ele chegou a falar da mulher do Anderson Silva, ele chegou a falar do Brasil. Só que tá vendendo a luta, tá todo mundo querendo ver essa luta. Claro. Eu particularmente não queria ver, não, sinceramente. Eu acho que ele tinha que voltar pro final da fila e esperar ver dele. Eu também concordo, mas velho... Mas quem que vai enfrentar? Não tem outros. É, então. É isso que eu ia falar. Vai enfrentar o Max Munoz, que vai tomar uma surra que nem o Tony. Não, Tony. Aí você vai me falar, Vitor Belfort é capaz de perder pro Chad Mendes no UFC Rio. Ah, não. Eu acho que não perde, não. Não sei, tem minhas dúvidas, viu? Eu tô começando, eu não sei se tô conversando muito com o Marcelo Fontana, mas e o foco do Anderson, do Vitor Belfort? Será que tá o mesmo? Depois que ele arrumou uma... amizade com o Galvão Bueno, o foco dele tá na mesma ainda? Não vamos querer, vamos tentar. É aquele negócio, a gente não pode misturar o trabalho que ele fez com o que ele faz no ringue, né, cara? Pera aí, vamos lembrar, começo de carreira de Vitor Belfort, você entrava no site dele, o que que tinha lá embaixo, qual que era o grande objetivo dele? Ser atleta da Globo. na página do site oficial do Vitor Belfort no começo da carreira dele. O grande objetivo dele, segundo o site dele, que era oficial, era ser um ator da Globo. Ah, mas isso aí, porra, quanto tempo já passou, velho? Mas não assim, velho. Foco. É o mesmo problema do Anderson Silva para a próxima luta dele. Eu quero ver o Foco. Ele é o melhor do mundo. Pra mim, o Belfort é o melhor, é bem melhor que o Chad Mendes. Só que o Foco pra luta dele, como que ele vai estar? Aqui no Rio ainda? Você acha que o Belfort não vai entrar no Oba-Oba? Sei não, hein? É. Eu acredito que não. Acho que vai dar Belfort desde sempre. Só vitória de goleado. Mas... vitória de goleado. Com direito ao Gavão Bueno falando golaço, golaço, direita, esquerda, trocou, acabou. Apesar de eu ser um band fã pra caramba e odiar o Belfort, eu gostaria muito que ele vencesse no UFC 1. Odiar o Belfort e o motivo, tanto ódio. Você não assistiu o UFC São Paulo, não? A primeira vez lá no estádio da Portuguesa? Não, lembro, mas daí, cara, venceu bem. Agora, quem é fã do Van e não gosta, né, mano? Ele deu um Yaya Tchurê no outro lá. Enfim, vamos esperar, que eu tô ansioso pra ver esse John Jones versus Machida aí e os irmãos Nogueira, e vamos ver o que vai dar semana que vem. A gente faz um outro podcast, ou até no próprio Main Event, comentando como é que foi esse UFC que tá é o esporte do terceiro milênio. Esporte do momento, caiu nas graças. Mas vamos combinar, a narração do Galvão Bueno pro povão foi muito boa, né, meu? Ninguém consegue colocar uma emoção no povão como quem ele. Quem critica é modinha, filho. Vocês vê um criticando o Galvão, vai um monte atrás só pra dar moda. Não, a galera vai... Tem também, a galera vai desonção, mas também o cara fez um bom trabalho. O cara fez um... É. Foi proposto, tá bom. E outra, gente. Ano que vem o UFC na Globo, MMA vai explodir, velho. E a gente que tá conversando sobre isso, a gente vai também explodir, sabe? É isso, vou falar uma coisa que eu venho vendo aqui e eu moro, que eu faço arte marcial faz tempo. E eu, na academia que eu treino, ultimamente, depois do UFC Rio e da luta que passou na Globo, do Cigano, cresceu e muito o pessoal querendo fazer boxe, fazendo taekwondo, kickboxe, tudo quanto é coisa. Então é. Pessoal, vocês veem, assim como o MMA vai avançar assim na Globo, antes aqui em Bolon, a gente teve o Iron Cage, um evento muito legal, não vamos falar que não. Só que era um evento modesto, sabe? E não tinha a mesma promoção, o mesmo investimento que o Shock Rave, por exemplo, que é o evento que a gente vai cobrir domingo, vai ter. Aquele evento vai ter a Alex Corugia, Edson Conterrâneo, José Pelerandi e Edson Drago, USPI Pride, virão para o Baú acompanhar o evento. Esse evento vai passar no combate. Tá todo mundo apoiando esse evento. Por quê? Tem o boom na Globo, velho. Acabou. É tudo nosso agora. E você vai estar lá cobrindo, então a gente pode. Gerard Ramos tem presença garantida. É o único portal. Gerard Ramos em parceria com Fanáticos por MMA e parceria também com o Último Round, programa do Marcelo Fontana. Deixa eu até fazer propaganda aqui, pessoal. Todo sábado, 1h, Último Round, inclusive. Dia 17, Luiz Lozani muito provavelmente estará apresentando o programa, hein? Tá humildão esse menino aí. Já bate. Tá humildão. Daqui a pouco ele tá que nem a mãe do Cris lá, Rochelle. Ah, eu não preciso disso, eu tenho dois empregos. É isso aí, filho. O pessoal do Gerard John vai estar lá acompanhando e a gente vai ver aí nas próximas semanas o resultado aí do Lanzoni indo cobrir esse grande evento. Então vamos finalizando, que já foi bastante tempo, né? Conversa vai correndo aí, a gente nem vê o tempo passar. Eu tô até estranhando aqui, eu acho que o Apocalipse tá aí ainda ou voltou ao fundo? Não, ainda não voltei pros fins do mundo, não, tá aqui. Nether. Meio que sumiu no meio da discussão aí. Pode ficar tranquilo que só dorme só no meio do podcast, eu não mania cast. Não entendi a brincadeira, não entendi. É. Da próxima vez a gente vai dar uma granada pra cada um segurar. Ô, Florestan, você sabe quem que dormia, né, no meio de podcast, né? E você conhecia, mano. Ah, conhecia. O cara que dorme no meio do podcast. Eu quase dormi alguns momentos aqui, hein? Ah, o Apocalipse também, pô. Ah, quer que eu cite nomes? Né, não, cita esse, não, cita. Esse mimimi todo aí, né? Só dá um som do caramba, pô. No último podcast, assim, teve a participação ilustre do querido Dormioco, Irã Furtado Santiago. Irã Furtado. Não, é. Irã dormiu no meio do ManiaCast. Foi falar de outros que já dormiram em cast. É normal. Ricardo dormindo. Se eu tiver com isso. De podcast Rage Rumble e Lanzoni tendo que acabar o podcast sozinho. Quero participar. Tem gente que tá reclamando de gravação que não dá certo, mas tem umas paradas aí que eu vou te falar. É que eu fiquei próximo de dormir em muitas edições de podcast que já gravamos por aí. Mas essa foi. Você deu pra. Pelo menos antigamente que sumia do nada as gravações. Mas é isso daí, a gente tá dando aí a reta final desse podcast. Voltando, né, eu vou editar aí. E gravar, vamos ver as próximas edições aí que vai ter pra gente gravar. Com certeza a gente vai dar sequência podcast, tá tendo a sequência aí, Danzone até trouxe o Main Event, programas novos e sendo transmitidos em outras, né, mídias. Então tá sendo bem bacana. Outras mídias! É, o menininho tá o blog tá assim. E então, se o pessoal quer dizer alguma coisa a mais e acrescentar alguma coisa, eu já posso... Eu quero. Bom. Chupa, Mr. Sardan. Uma coitada do filho da puta. Igual o Modestão. Meu irmão lá na última edição, o Corbari, ele falando sobre o Sting lá. Porra, o Corbari deve ter escutado o podcast. Porra, não, você não escutou assim, o podcast, Corbari? Claro que eu vi. Essa parte do Sting eu vi sim. Diz aí então. Eu ouvi. Ele dizendo que é. Ele falando que o Sting, coitado dele, porque ele não tá lá lutando com um drogado. Não, mas tal. O Sting merece. Fica o filho da puta. É o puta. Não, mas ele fez luta também, porque aqui não quis lutar com o Tinker, não sei o que. Coitado que ele quis dar puta. Não, velho. Um dos grandes mistérios. Eu quero, em nome do Rasta Maníacos aí, agradecer o convite. Pra participar do cast aí do Garage Rumble. E queria falar pros ouvintes aí também pra, né, fazer o nosso jabá, né? Visitar lá o Wrestling Maniacs. A gente tá com... Mas já que tá falando de Wrestling Maniacs, vamos falar também do Chat Series. Sim, claro, calma. Uma coisa depois da outra. Você acha que ele ia deixar o Chat Series de fora, é. Cara? Claro, vamos pedir pro pessoal se despedir, então Florida já que tá. Então vamos já apresentar aqui então o projeto que eu... Calma aí. Uma coisa de cada vez. Assim, vai ser maníaco se vocês puderem aí dar uma moral pra gente lá. A gente tá com quadros bem bacanas. A gente tá fazendo promoções agora também. A gente entrou em contato e conseguimos uma parceria aí com Luta Livre Shop. E a gente já tem uma promoção já vigente aí, que é um boneco do John Cena. O Modestinho falou que vai participar, vai criar 200 fakes pra ganhar. Pô, já ganhei, já. Eu falei pra ele... Eu criei um só, ele disse, mas eu já garanti... Modestinho, prometo pra você, se eu ganhar, eu queimo, tá? Não, eu falei pro Modestinho que se eu ganhar, o boneco é dele. Ele só vai ter que pagar o frete. Ah, que bonitinho! Ai, que amor! E eu acho que a gente tá fazendo algumas promoções e tudo mais. Tem mais algumas aí que vão entrar no quadro de promoções. Ainda não posso falar exatamente qual vai ser, que ainda tá sendo discutido. Joga na roda, joga na roda. Ainda não pode falar. E além disso, eu ia pedir também pra vocês. É o DVD do WrestleMania 25? Quem dera. Lá que tava falando lá? Não, não é isso não. Ah, infelizmente, tá. Infelizmente você deu o bot errado. Ah. Mas era também, né? Eu pedi pra você. Só DVD original, WrestleMania 27 já, olha lá. Pois é. Pedi também pra vocês acompanharem aí o meu meu site aí de download, que é o jeffsteres.com. Lá eu coloco download de show de wrestling e de MMA pra downloads com o piloto exclusivo que eu faço. Uhum. E vou deixar o resto. Inclusive, evento Shock Heavy terá o piloto exclusivo do Jeff. Verdade, verdade. Assim que eu, e download daqueles filmes marotos lá para maiores de idade também encontramos aí no site? Não, lá. Assim como o main event que o Lanzoni apresenta, é só sobre esporte de contato. Ai, pô. Mais do esporte de contato do que isso. Aquela risadinha do esporte de contato. Vai colocar os filmes da China lá? Não, tem filme da China. Nada disso. Aí. Só isso, só, não tem mais nada. Chega de jabá pro meu lado. Valeu aí, obrigado, Corbari, uma honra estar gravando contigo. Ah, tamo aí. Eu quero agradecer só. Fala aí. Só contigo, Faco. Só comigo. Não, eu quero agradecer a presença do Florista. A gente se bate aí nos comentários de blogs há muito tempo, que eu me lembro do Nick do Florista por aí comentando, e tamo aí provando também que não tem essa de disputa de blog, de podcast, isso aqui, a gente tá aqui, grava porque gosta, a gente é, pessoal de blog é tudo camarada, gostamos de conversar sobre, tá ali, uh-huh. Também. Peraí, deixa eu fazer isso de novo, pessoal de blog aí é tudo camarada. Uh-huh. É nóis. Não, a maioria sim. É, né, Lanzani, tudo camarada, né? Não, mas a essência, a maioria é gente fina, a gente tá aí. Vai ter outras edições, né? O pessoal do Wrestling Maníacos, o pessoal do Wrestling Informativo, Godoy tá sempre gravando aí, todo mundo. Então a gente vai estar gravando com o pessoal. E antes de mais nada, não sei se já foi dito anteriormente, mas eu queria ter uma. Não sei se tem uma explicação pro seu nick de florista aí, que o pessoal com certeza deve estar meio. Trabalha com isso? Como é que é? Não, então, isso aí vai ficar uma incógnita pra vocês tentarem. É tipo aquele ele só vai falar quando o Apocalipse falar o nome dele. Tava programado pra eu falar numa edição 20 de um podcast aí, cara. Vai falir o. Faliu o podcast, o Apocalipse salvou até ele. Que levou a falar isso. Eu acho que o Apocalipse deixou os pozinhos lá nas trevas e fez o programa. Tava chegando perto, cara. Já tava na edição 15. É bacana dizer também que todos os podcasts que o Apocalipse participou faliram, né? Então é bom a gente ficar com medo. Agora falando sério, na edição 50 a gente vai querer o nome do Apocalipse. Apocalipse 50 do Gear Rumble, do podcast Red Rumble, teremos o nome do Apocalipse. O Apocalipse, chega, fala... Não, o Apocalipse vai falar assim, será que eu vou estar online? Não, mas isso. Então já passa a bola pro Apocalipse aí, dar seu tchau pro pessoal e jogar as pragas que bem desejarem a quem quiser. E o Jabá, né, claro. Jabá aí, Apocalipse. Lembrando que o minuto é R$2,41. Né? Tá tranquilo. Florista, coloca na conta do Florista. Bom, mas foi uma honra mesmo gravar com vocês aí, moçada. Eu confesso que estava meio assustado pelo poder da edição não estar na minha mão dessa vez. Nós então mais ainda, bicho. E é claro que eu não vou falar pra vocês acessarem o meu blog, hgelite.net, porque seria muita sacanagem, cara. Caraca, é muito rápido. Eu não entendi. É hgelite.net, tá? Calma aí, repete que eu não entendi aqui. Fala bem devagar. hgelite.net. Ah, então aí, por que... Elite.net. Não entendi por que no meu não teve esse... Como que é o seu mesmo, Florinho? Ah, o meu é www.... Oh, não, como que eu... Pera aí. www, que nem a Sônia, vai. É, isso. GF... Séries... Não tem um ponto antes, não? Não. GFSéries.com. Mania de fazer nomes difíceis, pô. Faz um... Séries... Não, mas é pessoal, os dois. É porque os nomes fáceis já estão todos. Essa é a hora de colocar aquele negócio. Essa hora, tá? Tchim. É, o Apocalipse geralmente faz isso quando a gente grava o cast, ele bota lá o barulhinho de dinheiro. Mas dependendo do jabá, eu corto fora e deixo só o meu. Aí é a opinião de vocês também, né? O site de download também, Apocalipse? Não, o meu é voltado só pra games, cara. E é um projeto que estamos tendo aí com o Florista e o Modestinho futuramente. Ô, louco. Pra dar um upgrade aí. Vou fazer um. É uma grande série, tá se formando aqui? A gente vai ver aí parceria com os blogs de game, mas não tem nada no papel assinado mesmo, tá? É porque eu ainda tô tomando uma surra pra ver. Filho, Lanzoni até em podcast de game tá lá, né? É verdade. Aqui, quem aqui. Disse? Ah, não sou eu, mas. vou explicar pra galera. Antes de começar aqui, eu coloquei Lanzoni podcast no Google. E me aparece um piá que eu não conheço, de Curitiba, que me faz um podcast de games, com o meu sobrenome, né? Pô, engraçado, né? Vou até tentar correr atrás, mas continua aí, fala. É isso aí, então. Agradecer aí ao Apocalipse, que já jogou praga, todos os podcasts que ele participou foram presentes. Então já é um... Cara, você vê que o do Essa Mania teve duas edições na marra e parou, cara. Até agora. Toda semana vai ter um. Daí o vocalista participou e já era toda semana. Não, mas a gente. A reza aqui é brava, com certeza a gente vai continuar pelo menos até os 50 que. Tomara, cara. Que vai perdurar até aí. Então agradecer o pessoal do Semanix, a gente tá junto aí sempre, vamos gravar sempre que possível. E passar a bola pro grande pequeno Modestinho aí, que sempre tá junto com a gente aí, despedido pessoal. É, então aí galera, mais um podcast passando. E a honra aí, sempre discutir com o Lanzoni, é sempre bom. Valeu, Lanzoni, é nóis que voa. É nóis que tá. Fez quase uma porrada, fiquei com medo. Então, eu queria agradecer aí a presença do Florista, do Apocalipse, também, do podcast. Bom, eu tô sempre aqui. Beleza. Precisando, pelo jeito é a sua última escolha mesmo, né? Mas precisando, tô aí. Mentira, que calúnia. Que calúnia. Rapaz, eu fiquei o outro que saiu, mas tudo bem. Mentira, cara. O Lozório chegou e falou pra mim assim, pô, vamos gravar o podcast e tal. Eu tava participando da... De uma rádio online ao vivo, a Lozano me chamou pra ser claro, pô, aí saí fora da programação da rádio pra gravar com vocês. Aí falou assim, quem é que vai participar? Aí ele foi e me deu o nome da galera que ia participar. Aí nisso, o Apocalipse entrou na minha cena. Eu falei, pô, olha só, o Apocalipse tá online, pode chamar ele? Pode. Com certeza. Não tem mais ninguém mesmo, né? Então, continuando aí, queria agradecer também a presença do Corbari apresentando o nosso podcast, fazendo a sua volta aí, e espero que faça a volta de texto também, né, Corbari? Não cobrando aí o dono do blog, mas beleza. Eu, se eu fosse você, eu rebaixava ele. Não, nada mais justo que ele falou, né? Estão voltando aí. Férias e época de WrestleMania é época de voltar a escrever, participar de podcast. Viva as férias, né? Viva as férias. Road to WrestleMania volta todo mundo. E Lanzoni, se despede aí que você aqui... tá acostumado aí a gravar uns podcasts ultimamente, então um adeus pessoal aí. Pessoal, valeu, foi muito bom gravar aí, quero agradecer ao Apocalipse, Florista, Jean Pedro Modestinho, Fábio Cobaia também conhecido como o patrão. quero agradecer, gostei bastante do feedback que teve no último podcast. Acho que eu consegui encontrar bem a edição que eu queria. O pessoal gostou muito, então eu fiquei bem contente. E vamos continuar aí acompanhando. Visitem nossos parceiros todos, Wrestling Informativo, Wrestling Maníaco, Wrestling Zone, todo mundo. Porque vale a pena, como eu disse no último podcast, volto a dizer, a blogosfera brasileira tem muito futuro, é muito bom. Casa do Wrestling, todos os blogs. Portal da Luta Livre. Portal da Luta Livre, sabe? Todo mundo. Eu acho que vale muito a pena a gente... Ah, eu acho muito vale a pena. Quero mandar meu alô pessoal. Quero avisar também um pessoal que tem alguém que mora no Central de Paulista, porque a gente sempre que acaba conhecendo alguém aí, o pessoal acaba às vezes falando no Facebook, pô, escutei você lá no Guerra, te amo, tá? Série de Bolu, não sei o que tem. Pessoal, em Bolu, domingo, choque heavy, vale muito a pena, o evento tá muito bom. Quem quiser mais informações, minha página no Facebook está fazendo uma promoção. Tô promovendo o evento, né? Lá tem, inclusive vou pedir pro Corbari colocar o vídeo da, da propaganda do rádio, que é muito engraçado, do Shock Heavy, do Anderson Silva. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Essa foi mais uma edição do podcast. E acaba aí, é o patrão. É, fião. É desse jeito que a gente vai. Ainda eu quero me despedir também, dizer que foi bom gravar de novo, pessoal. Não sei se vai ter gente acordada e gente que começou ouvindo chegou até o final. Chegou até o final, parabéns, né? Vamos tentar dar um prêmio agora nesse final pra quem. Vamos sortear alguma coisa pra quem conseguiu ouvir até o final. Não, nem vamos que a gente. Você dá dois minutos de espaço branco, aí você fala uma senha, bem no finalzinho. Quem conseguiu ouvir? Já que já fizemos isso uma vez, bicho. E teve gente que conseguiu ouvir ainda. Aham, escutaram mesmo. Eu lembro até hoje que eu tentei, eu fui o décimo. Boa época que a gente era no bifinho, mas tudo bem. É, agora que essa crise aí faltou o dinheiro pra nós. Quer prêmios, vai lá no Wesley Manix, que vocês estão cheios do dinheiro, bicho. Bonequinho de Jonfina, rapaz. Quer prêmio? Pode ir, vai lá. Quer prêmio, vai lá. Quer prêmio, vai no Wesley Manix. O Johnny tá esbanjando. Quem não gosta do John Cena, mas... Eu não queria falar nada, viu, mas a próxima promoção do Wesley Manix, eu vou falar porque o Johnny já me falou. É uma viagem pro WrestleMania. Eu vou, inclusive, ele vai pagar pra mim cobrir o evento, já que eu tô... de cobrir os eventos e tal, e vai pagar pra mim e vai sortear uma viagem. Então você, querido fã, e cobre livros de Johnny do Roster Maníaco, vem da velha. É desse jeito aí, pessoal, tá cheio de dinheiro. E então fica aí. Isso é porque o povo da blogosfera se ama, né? Não, verdade. Eu só tenho amigo aqui. Parceiro, serão. É desse jeito. Tá vendo que nós estamos em amizade total, e esperamos na próxima edição, tá armado aí, a gente tem recebemos aí várias ideias de edições, e a gente vai tentar cumprir agora em diante, pelo menos época de férias, e comenta aí se gostou da edição, gostou da conversa, vocês gostaram desse podcast? Vocês estão... E a entrada mítica desse podcast... Só foda, né? Também, ó, não, mas também, pra vir incrível, você achou uma merda, explica por quê, né, o senhor... O senhor lá que comentou lá no podcast lá? Senhor, a página não caiu do tempo. É o Nunes, eu lembro. Não falou por que o podcast ficou uma merda. O pior é que o filho da puta fez e fala, mas por que ficou uma merda? Não sei porque não ficou uma merda, porque ficou uma merda. Então explica antes de falar, e daí a gente aceita a sua crítica daí, né? Fala por que tá errado, o que tem que melhorar. É assim que o podcast cresce. Ah, esse é o conhecido troll, né? Mas deixa os comentários se gostou da edição, dê dicas, entra. E quem quer participar também? E-mail podcast.grtr@gmail.com. Gmail.com, é isso aí, fi. Quer participar? Eu não tinha ouvido essa dele. Mas quer participar? Entra em contato aí com o podcast, com o e-mail, com o Lanzone mesmo, comigo, ou com o pessoal que tá aí querendo participar, que a gente, quando quer gravar, é do nada, vai chamando o pessoal aí, e é isso. Agradeço novamente aí, ó, ao Florista e ao Apocalipse. Bom. Agradecer por, se essa edição for ao ar, por ter deixado essa edição ir ao ar. E estamos aí, até uma próxima edição. Participe, comente, faça parte do blog e faça o que quiserem, que a gente gosta de comentar e de gente pra gente conversar sobre luta livre. Valeu, pessoal, até uma próxima edição. Um abraço.